A gente nem precisa atrasar. Eu seguro a minha onda por você. Ansiedade a gente pode controlar. Tem outras formas de fazer acontecer. A gente acerta na série, no restaurante, a mesma playlist, o mesmo espumante. Isso é excitante. E amanhã de manhã, quando acordar, eu quero que sinta que tudo compensou. O que a gente deixou, a gente deixou. Deixou de ser banal e mergulhou. E sem tocar na pele, arrepiou. A gente deixou de fazer sexo pra fazer amor. A gente deixou, deixou de ser banal e mergulhou. E sem tocar na pele, arrepiou. A gente deixou de fazer sexo pra fazer amor. A gente deixou de ser só sexo pra ser amor. Meu parceiro Neto, divulgações de colégio, Bruno Sergipe Peste, Arita e Divulgações, Alô Gusta Serrote, o Moral de Serrolândia. A gente acerta na série, no restaurante, a mesma playlist, no mesmo espumante. Isso é excitante. E amanhã de manhã, quando acordar, eu quero que sinta que tudo compensou. Porque a gente deixou, a gente deixou. Deixou de ser banal e mergulhou. E sem tocar na pele, arrepiou. A gente deixou de fazer sexo pra fazer amor. A gente deixou, deixou de ser banal e mergulhou. E sem tocar na pele, arrepiou. A gente deixou de fazer sexo pra fazer amor. A gente deixou de ser só sexo pra ser amor. DR Gravações, meu parceiro Maione CDs, Adson Divulgações, Bora Alemão Produções, meu irmão. Vídeos musicais, Minuto da Música, Palco da Música, Colapso.